andrecidesmoral.com.br. O Havaiano bebê. Maliciosa por instinto, seu pai são foda, te fizeram com carinho e consequente mexeu comigo. Não sabe, ela tá brincando com perigo. Olha o jeito que ela faz, é gostoso demais. Joga de santa e rebola do sagaz, hein? Olha o jeito que ela faz, é gostoso demais. Tocando a bunda pra frente e pra trás. Desce no talento lento, vai no movimento, é o seu momento, vai amor. Desce no talento lento, vai no movimento, é o seu momento com o popô. Seu pai são foda, te fizeram com carinho e consequente mexeu comigo. Não sabe, ela tá brincando com perigo. Olha o jeito que ela faz, é gostoso demais. Joga de santa e rebola do sagaz, hein? Olha o jeito que ela faz, é gostoso demais. Tocando a bunda pra frente e pra trás. Desce no talento lento, vai no movimento. Desce no talento lento, vai no movimento, é o seu momento com o popô. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. O desce vai amor. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. O desce com o popô. Desce no talento lento, vai no movimento, é o seu momento, vai amor. Desce no talento lento, vai no movimento, é o seu momento com o popô. Desce no talento lento, vai no movimento, é o seu momento, vai amor. Desce no talento lento, vai no movimento, é o seu momento com o popô.